Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde e ainda às segundas às 9 da manhã, e também na plataforma de podcast a todas as horas. No programa de hoje vamos falar do Festival Sons de Vez, que é um festival de música rock e pop que se realiza em Arcos de Valdevez. Este festival tem algumas características fascinantes. É assim mesmo. A primeira característica é que este festival se faz em Arcos de Valdevez, uma linda vila minhota muito perto da fronteira galega, o que quer dizer que muitos galegos e galegas têm facilidade para ir até lá. A segunda característica é que mais de 90% dos grupos são portugueses. Por exemplo, na edição deste ano vão 13 grupos portugueses e só um de origem anglo-saxónica. Este festival realiza-se todos os sábados entre o dia 1 de fevereiro e 22 de março, ou seja, vai ser prolongado pelo tempo. Sendo assim, vamos começar por ordem para ir conhecendo as bandas que tocam neste festival. Por exemplo, no primeiro dia, que foi o sábado dia 1 de fevereiro, já o perdemos, mas olha, vamos aqui reconhecer as bandas. Sábado dia 1 de fevereiro, tocaram duas bandas portuguesas e a primeira foram os Capitão Fausto. É assim mesmo, do seu disco mais recente, editado o ano passado, Subida Infinita, vamos ouvir o tema Na Na Nada. Chegou, foi porque ainda não estava, nada se apagou, enquanto eu protestava, e às tantas sossegou, explicaram que afinal não era nada. Andar em contramão, calçar a butifarra, quero ouvir calão, e o som de uma guitarra, se estás eu também dou. Explicaram que afinal não era na na na na nada, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na é porque quer que eu nunca caia. Pode ser que queira vir comigo até à praia, ou pode ser que não. De qualquer forma vai ter de entender que há muita coisa ainda para aprender. Algumas delas servirão, mas outras nunca vão servir para nada. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ora, muito bem, acabamos de ouvir os Capitão Fausto com o tema Na Na Nada. Ora, eu hoje estamos aqui a falar sobre o Festival Sons de Vez, mas eu agora quero fazer uma partezinho e falar também de um outro festival muito importante, que é o Festival Convergências, um festival que une as culturas galega e portuguesa. Um festival que se faz entre Braga, do lado português, Braga, Barcelos, e outras localidades, e vai até Compostela, Santiago de Compostela, passando por Ponte Areias, Padrão e mais algumas vilazinhas. É um festival que decorre entre dia 3 de fevereiro e 15 de março, ou seja, ainda vão a tempo de poder ver alguns eventos. Que isto vai desde palestras, passando por muitos concertos de música, cinema, poesia. Este festival é realmente muito interessante e muito importante para a gente que, como nós, nos interessamos por estes temas de ligação entre Portugal e Galiza. E fica assim então esta notinha, porque convido-vos a ir a ver este festival, porque está muito interessante. Voltamos então ao festival Sons de Vespa. Voltamos ao primeiro dia, dia 1 de fevereiro, tocaram os que acabamos de ouvir, os Capitão Fausto, mas também tocaram outra banda, os Bilros, que é uma banda de rock alternativo experimental que se inspira pelo som dos Radiohead, mas são só instrumentais, ninguém canta. São naturais de Vila Nova de Famalicão, do norte do Portugal, por isso. Então, desta banda, Bilros, vamos ouvir o tema instrumental Our Hearts Beat, editado a finais de 2023. A segunda sessão do Festival Sons de Vez também já passou e foi no dia 8 de fevereiro e contou com os músicos Mazgani e também Ana Lua Caiano. Mazgani, para quem não conhece, é um escritor de canções, cantor e guitarrista natural do Irã, mas que está radicado em Portugal desde 1979, o ano da Revolução Iraniana. Ora, este músico conta já com 6 discos editados, todos cantados em inglês, mas no ano passado editou o seu primeiro LP cantado em português. Deste último disco, que para nós é o mais importante, Cidade de Cinema, vamos ouvir o excelente A Chama. Se não conheciam este músico, vão conhecer agora um excelente cantor. Na delícia do incerto, pastor vai no deserto, de rebanho tresmalhar, leva o canto constelar, leva a fome para o caminho, 6 venenos de adivinho, flauta verde, abissal, ecos roucos de cristal. Mil e uma noites a arder, mil e uma noites claras, cheia de alegrias de sustento, 7 perfumes para o vento, só de sede saciado, leva o sol espantado, leva a fonte da secura, o astrolábio da procura, leva a ferida, leva o sal para a noite nupcial. Mil e uma noites a arder, mil e uma noites claras, e onde o sul se inicia, põe o peito na vigia, sobre a terra avermelhada, lança o cobre na queimada, levanta o breu de neblina, onde o ouro se ilumina, febres, fumos, sombras tortas, gospo, fogo, as línguas mortas. Mil e uma noites a arder, mil e uma noites claras, escuta a estrela cadente do mundo, decifra a constelação, animal, a suavidade perseguindo a migalha, 9 sóis na fornalha. Entre o céu e a terra, leva a paz e a guerra, leva o coração noturno, 10 anéis de Saturno. Incendeia o firmamento com os astros do pensamento, 11 galáxias na ampulheta, 12 caudas de cometa. E morde a noite o seu saltério, dança trilhos de mistério, línguas, lírios, tamboris, relampejam no que diz. Mil e uma noites a arder, mil e uma noites claras, escuta a estrela cadente do mundo, para a constelação, mede a luz do rito fundo com os dedos de uma mão. Espetacular, Mazgani, com o tema A Chama. Ora, ainda no mesmo dia, 8 de fevereiro, a cabeça de cartaz foi Ana Lua Caiano. Ana Lua Caiano, creio que já não precisa de apresentações, porque foi artista revelação para muitas revistas especializadas. Com 2 EPs, um LP e uma agenda repleta de concertos dentro e fora do país, acho que já não há ninguém que não se renda ao seu talento. Sendo assim do seu disco Vou Ficar Neste Quadrado, de 2024, vamos ficar com o tema O Bicho Anda Por Aí. Ai, nunca toques nas paredes, não comas mais o que cai no chão, deixa as chaves que perdeste no caminho, mas dá uma volta, estás muito tenso. Depois deixa os sapatos à porta, toma um banho, lava o cabelo, lava as mãos, o teu cão e família. Yeah. essa estrada. Nem olhos nos olhos que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coça a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coça a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coça a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coça a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coça a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Ora, à data da gravação deste programa, ainda vamos a tempo de ir ver a terceira sessão do Festival Sons de Vias, que vai ser no dia 15 de Fevereiro. Nesta sessão vão atuar Selma Oamuse e Emmy Carlo. Selma Oamuse, por exemplo, é uma cantora moçambicana. Destacou-se pela sua carreira multifacetada, que abrange vários géneros musicais, e também pelas suas fortes influências de música tradicional moçambicana. Ela tem vindo a colaborar com bandas do estilo tão variado como Gospel Collective, Reagan, Cacique 97, Funka Funfly, Rodrigo Leão, Tributo a Nina Simone ou o seu grupo no Jazz Ensemble. Vamos ouvir do seu disco Liwoningo, de 2020, o single Oyo Oyo. É Selma Oamuse com Oyo Oyo. Shwako haya ine, anitu kame Muito bem. Ora, ainda no dia 15 de fevereiro, além da Selma Uamuso, que ouvimos agora mesmo, também atua Amy Curl, o alter ego de Catarina Miranda, autora e cantora transmontana cujo estilo musical se pode definir como indie pop eletroacústico. No seu disco mais recente, Pastoral, que foi editado ano passado, Amy Curl explora e experimenta com a música tradicional portuguesa, misturando-a com pop e jazz contemporâneo. Desse disco ficamos com o primeiro single, Mirandum. A quarta sessão do Festival Sons de Vez será no sábado 22 de fevereiro, com a fadista Ana Moura. Ana Moura também não precisa de apresentações, pois trata-se de nada mais nada menos a fadista do século XXI mais bem sucedida, tendo já vendido mais de 1 milhão de discos em todo o mundo. E a sua música não se limita ao fado, não senhor. Além do fado, Ana Moura tem vindo a cantar temas de funk, soul, flamenco, rock, jazz, samba, e também isso junta músicos internacionalmente conhecidos como os Rolling Stones, Gilberto Gil, Prince, Patsy and Dion, entre muitos e muitos mais. Mais recentemente, em 2022, Ana Moura conseguiu a proeza de fazer uma revolução no panorama musical português com o seu disco Casa Guilhermina, pela forma arrojada com que moderniza o fado. Desse disco vamos ouvir o tema Arraial Triste. Thank you. costa solto um grito. Deixei muitas lágrimas na areia. Levo umas cidades no meu cinto. Trago umas tragédias na traqueia. Deixei uma mensagem no manjerico. Peço a Deus que desta vez a leia. Enquanto a marcha vai, eu não fico a tentar não me perder na rua cheia. Estou numa rainha triste. Hoje só vou bailar com a lua cheia. Estou numa rainha triste. A balançar com as folhas da palmeira. Estou numa rainha triste. Hoje só vou bailar com a lua cheia. Estou numa rainha triste. A balançar com as folhas da palmeira. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, muito bem, estão a ouvir o Xardín a Beiramar Plantado. No programa de hoje estamos a falar do Festival Sons de Vez, que é um festival de música rock e hip-hop que se realiza em Arcos de Valdevez. Quero que saibam que este programa não tem nenhum patrocínio. Se estou a falar deste festival, não é por dinheiro, mas sim porque me parece ser um dos poucos festivais interessantes. E isso por vários motivos. A primeira razão é que se faz em Arcos de Valdevez, uma linda vila minhota muito perto da fronteira galega, que significa que muitos galegos e galegas têm facilidade para ir até lá. Além disso, mais de 90% dos grupos são portugueses, o que é bom para os grupos nacionais e até pode acontecer de surgirem novos interessantes grupos que não se conheciam antes. Vamos continuar com a divulgação deste festival com o grupo The Last International, a única banda estrangeira neste festival, mas que mesmo assim são muito queridos pelo público português. The Last International vão tocar no Festival Sons de Vez no dia 1 de março. Ouçamos o seu hit 1984, ou seja, 1984. Take my life. Acabamos de ouvir o tema 1984, da banda norte-americana The Last International, que vão tocar no dia 1 de março no Festival Sons de Vez. Nesse dia também vão tocar a banda portuguesa Unsafe Space Garden. Pois é, formados em 2019 em Guimarães, os Unsafe Space Garden caracterizam-se pelas composições cheias de humor, honestidade, excentricidade e liberdade, e os seus espetáculos são intensos e teatrais. Sendo assim, do seu mais recente CD, Where's the Ground, publicado em 2023, vamos ouvir o tema How Beautiful Life Is, produzido pela nossa querida Amy Curl, que ouvimos há bocadinho. Então, Unsafe Space Garden com How Beautiful Life Is. Thank you. Ora, muito fixe. A verdade é que não conhecia esta banda, Unsafe Space Garden, e até estou a gostar. Ora, no dia 8 de março, Dia das Mulheres, no Festival Sons de Vez, temos duas vozes femininas. A primeira é a voz Soul de Marta Ren e a segunda de Cláudia Sul, do grupo Azul. Sobre Marta Ren, sabemos que já anda no meio musical desde os anos 90. Ainda me lembro de a ver tocar com a sua banda de reggae, Sloppy Joe, num concerto que eu vi no Porto há bastantes anos atrás. Só que a sua voz podia sempre mais, e além disso a sua paixão sempre foi o funk e o soul dos anos 60. Daí que mais tarde ela trocou o reggae pelo funk and roll, primeiro com a sua banda de Groove Velvet e logo a solo. Marta Ren tem dado muitos concertos não só em Portugal, mas por toda a Europa, passando pelos mais importantes festivais de jazz, funk e soul, estando até muitas vezes acompanhada pela Orquestra de Jazz de Matosinhos. Sendo assim, vamos ouvir uma amostra do que é capaz com o single Worth It, lançado em 2019. Extraordinária voz de cheia de alma de Marta Ren, que no dia 8 de março vai estar no Festival Sons de Vez, um concerto altamente recomendável. E nesse mesmo dia vai estar também a banda lisboeta Azul, encabeçada por Cláudia Azul. Sobre esta banda, vou-vos ler uma frase que retirei da sua página de Bandcamp, que diz assim: a essência do projeto procura simultaneamente evocar um espírito de retorno à natureza como forma simbólica de aproximação e de introspeção sobre o espaço íntimo e profundo do indivíduo. Sendo assim, desta banda, a Sul, vamos ouvir o tema Gin, gravado em janeiro de 2024. Ora, aqui está mais uma banda que eu não conhecia e que estou a adorar. Realmente tenho uma sensibilidade muito tocante, não acham? Azul, a banda Azul com Cláudia Sul. Vamos então continuar com o Festival de Sons de Vez, porque no dia 15 de março temos a 7ª sessão com Jorge Cruz e Diogo Zambujo. Jorge Cruz, ex-vocalista do grupo Diabo na Cruz, explora agora a sua carreira a solo, depois de deixar a sua banda devido a um problema de saúde que sofre nos ouvidos. Ainda continua a sofrer, mas ele agora continua com música. Vamos, bota para a frente. É assim mesmo. O ano passado lançou o lindíssimo álbum Transhumante e desse álbum vamos ouvir o tema que lhe dá nome, também outro tema lindo. Já lá vem o sol da serra, já lá vem o claro dia. Já a aragem da partida novamente se anuncia. Já pisadas tantas léguas em galope bem cerrado. E o porto de destino ainda longe de encontrado. Sigo atrás de céus vermelhos e ribeiras ondular o meu reino pela promessa de um sítio aonde ficar. Não sou anjo nem o diabo, sou só um rapaz errante com memórias de navio e andor. Vai vem da moda antiga, galo, um país estranho. Há uma casa por onde vou e um sonho de onde venho. Antes que a sorte me apanhe, vou fazer alguém feliz, cultivar o bem que brota, arrancar o mal pela raiz. Meço o caminho incerto. Posso não ter bem voltado ao princípio, mas ando lá perto. Vai farinha, vem farelo, vai-se o teu amor profundo. Como se for teu filho, fico órfão deste mundo. Estás nas sete quintas, tens-me a teu bel prazer. Escreves cartas com veneno, dás-me os cantos a lamber. Vou passar aqueles pontos onde o sol já repousou, ser rochas e veredas num avalos que Deus abençoou. Meia-noite além ressoa no farol de haver o mar. Já o meu tempo mingua, mas ainda conto lá chegar. Meia-noite além ressoa no farol de haver o mar. Já o meu tempo mingua, mas ainda conto. Ainda no dia 15 de março temos em palco Diogo Zambujo, filho do famoso cantor alentejano António Zambujo. Também nascido no Alentejo, Diogo começou por cantar com o seu pai no tema Escutando o Universo. E em agosto do ano passado lançou o seu primeiro tema composto e escrito por ele mesmo, O Mundo Sou Eu. É mesmo esta canção que vamos ouvir, Diogo Zambujo com O Mundo Sou Eu. Ainda vivo cá dentro do calor dos lençóis. Nada ou pouco me lembro se avistamos faróis. Se em tempos fizemos folhas secas renascer. Ser miúdos sem termos condições por saber segredar-te ao ouvido, confissões por mudar, pressentir o perigo, preso no teu olhar, armadilha discreta que faço por cair. Cedo a flecha me acerta e vou, acabo sem vir. Cedo caio a pique, levo o vento que me ampara, querer acordar um sonho triste do real que nos separa, virar a vida uma despedida que não aconteceu, parar um dia, ficar calado, olhar para dentro e ver que o mundo sou eu. O mundo sou eu. Barco norte, porto a porto, ponta a ponta, sem pensar nos passos mal programados, programados por passar, quando os tempos eram lentos, como se a terra parasse, longa a vida se avizinha, se o trilho não se apagasse, mas os ventos sopram fortes e acabam por trazer negras nuvens, tempestades, tudo o que era de prever. Chuva rasa, seca a alma, mas não cessa o que tu és. O caminho só acaba quando não há nada. Nada. Nada diante dos teus pés. Para querer acordar um sonho triste do real que nos separa, virar a vida uma despedida que não aconteceu, parar um dia, ficar calado, olhar para dentro e ver que o mundo sou eu. Fechamos a porta do Jardim Abermar Plantado com os Mão Morta, que tocará no último dia do festival, no dia 22 de março. Espera-se que neste concerto os Mão Morta toquem temas do seu novo disco Viva la Morte, que é um disco antifascista. E é por esta razão que eu vou dedicar esta canção à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E sem mais, despeço-me com o slogan do Rio até ao Mar, Palestina vencerá. Um abraço e fiquem muito bem. destroça e transforma em grito mudo. A reclamar a vida que a tirana servidão impede de agarrar com a mão. Sobre a vida e o corpo tem a pátria alvará. Ao serviço do líder, a bem da nação. Remido para trabalhar, sofrer e procriar, já que o reino dos céus só a morte durará. Sonhamos todos com um mundo de prazer bom. A reclamar a vida que a tirana servidão.